Tá no Mercado Perobal, no Roça Grande, em Colombo. Tá na Banda B. Oi, oh! Banda B, rádio do coração. Banda B, Curitiba, ZYJ 331, AM 550, FM 79.3 MHz, canal 157 em caráter experimental. Na internet bandab.com.br e nos celulares baixe o aplicativo da Banda B. O nosso lema é alegria, emoção e informação. Banda B, somos o som de cada coração. 24 horas do seu lado com você e pra você. A sua Banda B, a rádio que não para de crescer. O ouvinte é nossa maior estrela. Somos a sua Banda B, a rádio que é mais você. Na 79.3 FM Banda B. Juntos somos mais conteúdo, mais notícia, mais esporte, mais música, mais alegria, mais emoção. Juntos fazemos da Banda B a sua rádio, a rádio do coração. Agora, na Banda B, Balanço Esportivo. Oferecimento Nato Clean, viver é saudável. Banda B, a equipe nota 10 do rádio entra em campo com você, tocando a bola de primeira. Esporte Banda B, liderança falando mais alto. No jogo, no lance, não tem bola perdida. Esporte Banda B, o time de todas as torcidas. Muito mais emoção. Esporte é na Banda B, a rádio do coração. Osmar Antônio. Tá na Frutaria Primavera, no bairro Tatuquara. Tá na Banda B. B, Curitiba, ZYJ 331, AM 550, FM 79.3 MHz, canal 157 em caráter experimental. Na internet bandab.com.br e nos celulares baixe o aplicativo da Banda B. O nosso lema é alegria, emoção e informação. Banda B, somos o som de cada coração. 24 horas do seu lado. Mais esporte, mais música, mais alegria, mais emoção. Juntos fazemos da Banda B a sua rádio, a rádio do coração. Quem tá ligado não perde a jogada. A equipe Banda B é mesmo uma parada. Quem tá ligado não perde a jogada. A equipe Banda B é mesmo uma parada. Liderança que fala mais alto. Rádio forte no esporte. Futebol é com a Banda B, um show de bola pra você. Futebol é com a Banda B, um show de bola pra você. Ah, ah, ah, com a Banda B, seu time vai ganhar. Você vai se animar e saber o que vai rolar. Ah, ah, ah, com a Banda B, seu time vai ganhar. Você vai se animar e saber o que vai rolar. Esporte é com a Banda B, a Banda B é mais você. Esporte é com a Banda B, a Banda B é mais você. Agora, na Banda B, bola na mesa, Banda B.